sobre o espaço-água, berço da vida. Um silêncio só. Não era bem o silêncio da ausência de som. Este era diferente, pois era uma pausa. Um pequeno espaço de tempo entre... um lugarzinho todo preenchido por uma curiosidade. Quando é que se começa a nascer? Disseram para esperar um pouco, pois na natureza cada coisa precisa esperar o tempo certo de ser. E ela não via a hora de ser alguma coisa. Sobre o silêncio, disseram que no começo era assim mesmo, mas que depois os sons iam chegando de mansinho, como a água de um pequeno córrego que vai deslizando suavemente em direção ao rio e depois escorregando para o mar. Aquela pausa se encheu imediatamente de um suave barulhinho de água que, bem de mansinho, foi ocupando todos os espaços ao redor dela. E ela pôde sentir a sensação de uma carícia, o aconchego de um embalo que, de certa forma, dava sentido à sua espera. Quanto tempo se passou desde que os sons começaram a soar? Não dava para saber, pois ela não entendia estas medidas de tempo lógico. Mas, por enquanto, preferia ficar ali, mergulhada naquela sensação, ainda que só sensação, pois ainda não via nada, só sentia. Também disseram que logo, logo, se formariam seus olhos, que seriam como janelas abertas para um outro lugar. Gaia sorriu, pois achou bonita essa possibilidade de duas pequenas janelas que se abrem para outros lugares. Sentir é imaginar, mas ver é dar forma, pensou ela. Saber pra onde vou. Gaia sentiu que estava mudando. Sons e sensações, olhos abertos, ver é dar forma. Carmes de peixes, estrelas no mar, cavalos marinhos dançam com sereias. Sereias, águas viva, fruta cor, tudo é tão encantador. Águas viva, fruta cor, tudo é tão encantador. Não demorou muito para Gaia reconhecer o que era noite e o que era dia, pois percebia uma agitação que produzia sinuosas ondas e uma mistura de sons que criavam uma música ruidosa num longo período, e no outro, serenava. Tudo ia parando de mansinho, se aquietando. Era como se os seres do período dia precisassem adormecer para que despertassem os seres do período noite. achava profundamente misteriosa a noite, pois os seres que habitavam este período eram mais silenciosos e sutis. A noite tinha uma lógica mais harmônica, porém assustadora. Era durante este período que uma coisa mágica acontecia. Gaia começava a escutar ao longe um lindo canto, suave e melodioso como uma carícia. Gaia sentiu que estava mudando, pois tudo começava a se aquietar como o prenúncio do mistério noite que se aproximava. O espaço-água inteiro silenciou para ouvir aquele canto mágico que começava a se formar ao longe. Desta vez, foi diferente. Pela primeira vez, Gaia entrou em contato com o mistério ver. Sabia que uma das dádivas que receberia da vida era a capacidade de enxergar as coisas. Gostava daquele escurinho onde tinha que imaginar tudo, mas de repente começou a se interessar por esta possibilidade. Olhar. Suas duas janelinhas se abriram para o mundo naquela noite. E depois disso, ela não queria mais parar de ver. Disseram: no começo a gente só vê para depois começar a enxergar. A maioria das pessoas vê, mas enxergar exige mais empenho. Enxergar é para poucos. Certamente, quando nascesse de verdade para a vida, iria olhar para as coisas com olhos de quem enxerga. Mas agora, ali, naquele momento, queria era ver tudo. E seus olhos, bem abertos, passeavam por imagens profundamente poéticas. Viu cardumes de peixes multicores pintando uma infinita aquarela. Viu cavalos marinhos carregando estrelas do mar de um lado a outro. Enormes baleias com navios piratas dentro de suas bocas. E também os espíritos de velhos piratas que tiravam as sereias para dançar uma valsa mancando com suas pernas de pau. É tudo tão encantador, disse Gaia a uma sereia que dançava a seu redor. A sereia parou de dançar, segurou a mão dela e disse: viver é um encantamento, Gaia. Como você sabe que me chamo Gaia, se ainda nem nasci? Nós, as sereias, sabemos de tudo. Somos feitas de mistério. Então, tudo que é misterioso nos interessa. Mas venha comigo. Vou te mostrar o que tem do outro lado. E foi conduzindo Gaia a um lugar um pouco mais distante. À medida que se afastavam dali, tudo ia ficando mais escuro e mais denso. E a sereia, então, começou a cantar de novo. Só que desta vez, um lamento, um canto que, de tão triste, dava vontade de chorar. E Gaia logo entendeu por que cantava assim. Olhou ao redor e percebeu que aquele pedaço de água era totalmente diferente do outro. Uma enorme mancha preta e viscosa que ia se espalhando por tudo. Dentro desta mancha, peixes nadavam sem rumo, enquanto outros já boiavam quase mortos, com suas guelras abrindo e fechando de forma descompassada. Viu uma água viva, cega, enrolada em uma sacola plástica, um sofá que vagava por ali sem destino e uma infinidade de latas e garrafas desorientadas que formavam redemoinhos de lixo escuro. A sereia, então, entregou a Gaia, como um presente, um caderno colorido que flutuava por ali e um lápis que também se encontrava à deriva. Escreva tudo, anote tudo, não se esqueça de nada, para quando acordar desse sonho, poder se lembrar, falou a sereia. Você que sabe de tudo, poderia me dizer quando é que... Nem precisou completar a frase. E a sereia, que sabia de tudo, se antecipou na resposta. Daqui a pouco, Gaia, já posso ouvir o som do seu nascimento. Quando acordar para a vida, abra bem os olhos e não esqueça que esteve aqui. Tinha chegado a hora. Ela sabia que era assim. Tinham dito também que antes de nascer, precisaria aprender a respirar fora dali, pois em pouco tempo já não seria mais água, o espaço estaria preenchido por outro elemento. Fortes ondas começaram a se agitar. Gaia só teve tempo de se agarrar com força a seu caderno e seu lápis, apertar bem os olhos e esperar que tudo fosse rápido. Foi quando uma enorme rede se fechou a seu redor e num empuxo ela começou a ser puxada para cima, para fora daquele lugar. Sentia-se segura ali, mas sabia que não tinha jeito. Uma hora teria que sair definitivamente. Só não sabia que seria arrancada de seu território água e banida para o território terra. Era dia na terra quando Gaia nasceu. E seus pulmões, que antes continham água, agora se enchiam de oxigênio. Ela estava com tanto medo que chorou pela primeira vez.